Cuspindo fogo, me chama de papo, que eu fico louco, derrubando topa, soltando trap, sem soma, comete, volta pro 30. Te pego no pulo, magia escura, te pego no fundo de visão noturna. Truto não me testa, vitória sem festa, só rima não festa, tipo beijo de pulo. Macete pro high, high, abiscando de palho, palho, de pango da espaco, esparco, fazendo estrago, estrago. Te sei tipo high, high, abiscando de palho, palho. Pango da Sparko, Sparko, fazendo estrago, estrago, yeah, yeah. Salvo Yambura, 7K, Kid Droga, Kid Droga. Corta.